Faço o vídeo. Pronto, vamos começar. Nós fazemos parte da Faculdade da Tarde, que é um coletivo transfeminista antissexista, coerente e autoritário. E vamos começar por passar o vídeo que fizemos, que tem três objetivos. Por um lado, mostrar as influências teórico-políticas para pensar esta questão e outras, nomeadamente no que concerne ao conhecimento do nosso privilégio, à necessidade de descolonizarmos as nossas práticas e à necessidade de conhecer como é que os sistemas de opressão estão interseccionados. Por outro lado, procura também mostrar como é que, para visibilizar as interseções entre antiespecismo e transfeminismo em diferentes geografias e a partir dos lugares das margens, por parte de mulheres e de outras pessoas com vulnerabilidades não normativas. Vamos passá-lo, depois vamos dar início, portanto, à conversa. Nosotros pensamos, o yo pienso que somos lo que consumimos visualmente, lo que consumimos auditivamente, lo que consumimos, pues, los olores, todo lo que nos entra, el oxígeno, el aire, todo lo que entra con nuestra nariz, con la boca, también. La alimentación también es parte del consumo. It is, I think, a part of a revolutionary perspective. How can we not only discover more compassionate relations with human beings, but how can we develop compassionate relations with the other creatures with whom we share this planet? And that would mean challenging the whole capitalist industrial form of food production. se agora vou fazer uma breve introduçãozinha sobre o conceito de especismo e de anti-especismo, especialmente em como é que se difere, ou como é que vai além, pelo menos, do veganismo. Depois falar um bocadinho da interseção entre o anti-especista e a libertária e o anti-capitalista. E depois há de haver um seguimento um pouco sobre, então, sobre a interseção com o feminismo e o transfeminismo, especificamente. Então, seguindo do especismo, o especismo é a discriminação sistémica dos animais não humanos, sustentada pela criação da superioridade de certas espécies em relação a outras, especialmente em relação à superioridade da espécie humana, e que resulta na exploração e morte sistemática de milhões de animais não humanos. Todos os anos, mais de 53 mil milhões de animais não humanos terrestres são mortos por injusta produção de carne. Estamos aqui a falar tanto só de animais terrestres, fora os animais aquáticos, não fazemos ideia se querem contabilizar o número de vítimas, e fora todos aqueles depois também que são mortos devido à exploração dos seus habitats, devido à exploração da sua mão de obra, etc. Portanto, só em consumo de carne, 53 mil milhões por ano. Quanto ao anti-especismo, vai ser um movimento político que vai lutar pela abolição do especismo. Em que é que então difere do veganismo? Difere do veganismo principalmente porque o veganismo tem muito uma perspectiva de consumo, portanto é definido principalmente tendo em conta o que é que se consome ou não se consome. E por si só não contempla uma visão sistémica, é muito focado só em práticas individuais, portanto só de mudar o comportamento dos indivíduos. E tipicamente apresenta-se numa abordagem pretensamente despolitizada, que vai corresponder no final realmente a ser despolitizado, mas a ter uma agenda liberal por trás, muito focada em manter-se dentro do sistema capitalista. Portanto, não são definidas as lógicas de consumo propriamente, é só que aquela ideia de que se tu individualmente parares de consumir um certo produto e influenciar as outras pessoas, as empresas vão ter que se adaptar e etc. Portanto, mantém-se tudo na lógica do mercado capitalista. E além disso, o próprio veganismo não implica necessariamente um anti-especismo, porque muitas vezes não existe realmente um questionar a superioridade da espécie humana. E mantém-se um bocadinho aquela ideia de um humano ponto superior, mas que tem uma certa compaixão quase caridosa com as criaturazinhas. E que isto é uma visão muito, além de ser androcêntrica, também é uma visão tipicamente eurocêntrica, e que no fundo o que se repete aqui é a lógica do White Savior. Portanto, assim como antes tínhamos, antes e continuamos a ter, como temos o homem branco europeu que vai salvar os coitadinhos dos países colonizados, agora acabamos por ter também a mesma personagem a salvar os animaizinhos. E essa acaba por ser muitas vezes também só do veganismo por si só. O anti-especismo, ao contrário do veganismo, tem uma abordagem sistémica, tem que procurar ver como é que as instituições perpetuam a opressão e procurar analisar e desmantelar as estruturas de poder hierárquicas e os mecanismos de opressão para qual funciona. E nesse sentido é que acaba por ser quase uma extensão lógica, pelo menos para mim, do anarquismo. A partir do momento em que nós no anarquismo rejeitamos os sistemas de poder hierárquico e a opressão que estão implícita neles, e conseguimos ver que todos os argumentos que são usados para justificar essa exploração e essa hierarquia, como só o facto daqueles grupos serem inferiores, possuem determinada característica, ou o facto de as pessoas daquele grupo não serem capazes de se gerir sozinhas, portanto, precisam de intervenção determinante para organizar as suas vidas. Ou que simplesmente a condição daquele grupo é normal, porque sempre foi assim, portanto sempre tem que ser assim, é natural e é necessária para manter as coisas. Isto são tudo os argumentos que são utilizados para justificar a exploração, seja dos trabalhadores, seja das mulheres, seja a discriminação das pessoas com identidade funcional, das pessoas racializadas. E são exatamente estes mesmos argumentos, estas mesmas lógicas, que depois são replicadas aos animais. Então, no fundo. Então, no fundo, é isso. nós somos capazes de ver como é que essas lógicas funcionam aplicadas aos grupos a que pertencemos, é simplesmente tratar de se estender essa lógica para incluir também os animais não humanos. Além disso, portanto, aqui é um bocadinho porque é que nós deveríamos abraçar a luta antiespecista em favor de animais, mas a própria luta antiespecista também pode ser, também é essencial para nós humanos, para abolirmos os sistemas que nos afetam mais diretamente a nós, seja a questão do Estado, seja a questão do capitalismo. Isto porquê? Porque todos esses sistemas já está a funcionar nesta mesma lógica de hierarquias, de ser necessário hierarquizar e de criação do outro. Portanto, todos estes, o capitalismo precisa mais de uma categoria de outro que possa explorar e conseguir, ainda assim, manter a legitimidade que passa ao restante do povo. Enquanto um desses sistemas que vive esta lógica persistir, no fim desta lógica está sempre a encontrar a legitimidade e continua embrenhada no nosso pensamento e na forma de nos relacionarmos. Então, enquanto o especismo persistir, esta mentalidade vai persistir dentro de nós e nada impede que ela seja expandida a outros grupos. Até porque uma das estratégias sempre de opressão dos outros grupos, seja das mulheres, das pessoas racializadas, por exemplo, ou também como a Sonora, por exemplo, falava no vídeo das pessoas com diversidade funcional, é desumanizá-los, não é? Portanto, é compará-los aos animais, metê-los na categoria dos animais, e o facto de eles estarem na categoria dos animais, tudo justifica que eles sejam tratados assim. E, no fundo, a proposta aqui é deixarmos de dizer não, nós não somos assim tão desumanizados como os animais e queremos assemelhar ao homem branco, cis, hetero, europeu, mas fazer as alianças por baixo e dizer sim, se calhar nós somos realmente, não há assim tanta diferença que nós, os animais não humanas, e fazer as alianças a partir daí e questionar porque é que o facto dos animais serem animais não humanas justifica que elas sejam exploradas. Portanto, isto temos de desafiar esta mentalidade. Continuar, e às vezes, há muitas vezes a teoria, não é, que vamos deixar estas questões, seja do antiespecismo, seja do feminismo, para depois da revolução. Mas, por um lado, isso não é eficaz, como já falámos, porque esta mentalidade está dentro de nós, portanto, não vai mudar de um dia para o outro, até é preciso desmantelar todas as diferentes versões e essa mesma lógica perpetuada que nós próprios, dentro da nossa forma de pensar. E, por outro lado, também porque, se calhar, é pensarmos porque é que temos que esperar que vamos abolir o capitalismo no Estado para, a seguir, se abolir as categorias dos outros, porque é o capital que causa a diferença. Ou porque é que não fazemos ao contrário, que é, ok, o capital precisa dessas diferenças, portanto, vamos acabar com essas categorias de outro, e assim acabamos com as fontes, no fundo, a que muitas das corporações e etc. vão buscar o seu novo sustento, e a partir da qual há, por exemplo, o facto de questionar a criação, de intensidade. Por exemplo, a criação intensiva de gado, por exemplo, tem sido uma das principais causas diretas da expropriação de terras indígenas para a criação de gado, por exemplo, ou atacar diretamente a produção industrial de animais, estamos, por exemplo, a afetar também aos excessos do imperialismo, do colonialismo. Isto só para dar um exemplo, e muitos outros. Pronto, acho que é isso, passo a volta. Deixa-me ver como é que eu faço a articulação. Este tema, portanto, o que o especismo, como outros sistemas de opressão, faz é exatamente apropriar-se, garantir o acesso, justificar o acesso aos corpos dos grupos e das pessoas que constituem o outro na tradição filosófica ocidental, na qual fazem parte. E este outro, estes grupos autorizados, são constituídos pelas mulheres, pelas pessoas dissidentes de género sexuais, são pelas pessoas com diversidade funcional ou neurofuncional e também pelos animais. Portanto, na tradição filosófica ocidental, marcada pelo humanismo ligado ao antropocentrismo, faz parte do pensamento dualista. E, portanto, o dualismo humano-animal faz parte da forma como nós somos socializadas e justifica a hierarquização e depois o exercício da violência sistémica sobre os corpos. Para além disso, como a Bia disse, a animalidade é também uma categoria volátil. Não só define e categoriza os animais não humanos, mas também é aplicada a outros grupos. O acesso aos corpos. O acesso aos corpos. Como é que podemos problematizar isto juntando a partir de uma perspectiva transfeminista, ou pensando ou estabelecendo uma interseção entre o especismo e o transfeminismo, ou o feminismo? Este pensamento, teoricamente, isto começou, tanto quanto tive acesso, isto começou a ser problematizado na década. Vamos falar de um livro que foi basilar e que influenciou muitos de nós, que é The Sexual Politics of Myth, que é Adams, em que ela, de uma forma muito, muito clara, mostra como é que a opressão das mulheres, ou o patriarcado, está ligado à opressão que exercemos sobre os animais não humanos, pegando aqui pela questão dos corpos e do acesso aos corpos e do exercício da violência sobre os corpos. Ela mostra, neste livro, mostra como, neste livro e depois, posteriormente, juntamente com outras feministas, Marty Kill, Lori Gruen, isto numa fase muito incipiente. Este livro é de 1990, entretanto, há pouco foi traduzido para espanhol, também agora é uma tradução portuguesa, e paulatinamente com estas interseções e pensar os animais. Não numa perspectiva que geralmente é tratada como assistencialista, pela compaixão, mas pensar como uma questão política, uma questão que deve ser trabalhada ao nível micro e também macro. E neste livro ela mostra como os animais e as mulheres constituem um referente ausente. Através do referente ausente, e ela especificamente em relação aos animais, diz o que é isto do referente ausente. É aquilo que separa o consumidor do animal do produto final. Isto faz por três vias, como ela explica. Faz através, portanto, da morte física do animal, portanto, que passa a ser perde a individualidade, passa a ser um cadáver anónimo e depois que é posteriormente fragmentado. Isto acontece, agudizou-se nas últimas décadas, sobretudo com as últimas décadas, no último século, talvez, que hoje os espaços de extermínio dos animais não humanos estão absolutamente ocultados no olhar público, os designados matadores estão geograficamente limitados, geralmente até junto de zonas mais empobrecidas economicamente, que também terá impactos negativos sobre as populações humanas. Portanto, isto tudo está interseccionado, não se pode falar só de uma questão que nos concerne enquanto humanos, enquanto mulheres e depois enquanto humanos, enquanto não, animais. A nossa perspectiva, o nosso coletivo é que todos os sistemas estão interseccionados e, portanto, importa pensar, desenvolver estratégias políticas concertadas e que intercessam estes diferentes tipos de opressão. Desenvolver uma agência com que finalidade? A finalidade de pensar, ou seja, eu enquanto feminista, na minha ação política, vou desenvolver uma ação feminista, mas contemplando também outras, desconstruindo, por exemplo, a minha branquitude, desconstruindo o especismo. Com finalidade, o que queres alcançar? Ou desconstruir? Combater a violência e a opressão sobre os nossos corpos, de várias formas, materiais e simbólicas. E onde é que eu estava? Ah, exatamente. Portanto, acontece, portanto, através do apagamento físico do animal e, portanto, há aqui uma separação absoluta entre os palcos de produção de carne e depois as práticas de consumo. Isto é fabricado, não é por acaso que isto acontece, é para afastar os reminders da violência que são exercidos contra os animais não humanos, e portanto o que chega até nós já é o bife, já é o chouriço, e não importa a violência atroz que é exercida de forma diária sobre os corpos de mais de 60 mil milhões de animais, sendo que só estamos a falar dos terrestres. Portanto, todos os anos. Depois, uma terceira via em que os animais são convertidos em referentes ausentes é através da linguagem que é especista, portanto, as vacas, porcos, chegam até nós no formato de chouriço, bife, linguiça, portanto, já não completamente apagados as suas subjetividades, as suas individualidades, novamente, paramos com o humor. Isso faz com que nós olhemos nas nossas práticas de consumo não como uma relação com outras espécies, mas como uma mera prática alimentar à qual não subjaz nada que possa ser problematizado politicamente. Ou seja, é todo este sistema que nos vai alimentando e que nos formata o olhar em relação aos animais não humanos. E uma terceira via é a via da metamorfosização, em que os animais são utilizados muitas vezes para referir experiências humanas e no que concerne, por exemplo, ao ativismo feminista, tantas vezes nós dizemos, até é um slogan, eu não sou um pedaço de carne, não é? Mas fiéis da carne, vamos desenvolver outra análise que está subjacente à carne, porque a carne é aquela coisa abjeta que nós sabemos, mas consumimos e que, mesmo nos movimentos sociais, nas práticas políticas, muitas vezes não entra na nossa reflexão. Portanto, e nós achamos, o nosso coletivo, que é trazer isto, que não é uma causa menor, não é uma causa marginal e que deve ser colocada, portanto, nas nossas discussões, nas nossas ações políticas. Ela fala também, depois nos livros de Pornography of Meat, ecofeminismo, etc., há uma reflexão sobre como é que os animais não-humanos e as mulheres são representadas na publicidade, por exemplo, a partir do male gaze. E ela mostra, através de uma série de imagens que recolheu, este livro é de 2004, Pornography of Meat, e ela mostra como é que os animais tendem a surgir genderizados, e, portanto, apelam ao consumo, que no caso deles é literal, e as mulheres tendem a surgir, muitas vezes, animalizadas, apelando ao consumo figurativo. E ela mostra como é que isto se seciona tudo. Porquê? Porque o olhar é sempre pensado quem produz, não é? Que está num sistema, que está socializado de nada forma, tende a apelar ao homem, que é heterossexual, e depois apaga todos os... nós vamos mostrar alguns exemplos. Os animais geralmente são representados como se estivessem a apelar ao seu próprio consumo. Toda a violência que acontece, especialmente atroz, é ocultada. Eu vou mostrar alguns exemplos, mas antes vou fazer um enquadramento. E depois disso ela mostra como é que o consumo de carne está ligado à manutenção da masculinidade hegemónica. Ou seja, na nossa sociedade ocidental, isto é uma análise situada, o consumo de carne é visto como uma das fontes para a manutenção da masculinidade, ou seja, fertilidade, virilidade, fertilidade, agressividade, fertilidade, força sexual e etc. Um gajo que sai, um homem que sai, um gajo que seja vegan, já é considerado um pussy, já não corresponde, isto parece, mas faz todo sentido e há vários discursos e estudos que mostram, de facto, já não corresponde àquela masculinidade heteronormativa ou normativa e, portanto, ela mostra como isto, por outro lado, como isto acontece, por outro lado, às mulheres é ligada muito mais ao consumo de vegetais, de legumes e etc. Portanto, há também uma hierarquia alimentar e ela no livro de Sexual Politics of Meat, ela mostra como no topo da hierarquia estão as carnes vermelhas e as carnes vermelhas são sobretudo consumidas por homens, nomeadamente em tempos de crise, enquanto para as mulheres está dirigido os vegetais, os legumes, etc., porque são símbolo de plasticidade, de fragilidade, de fraqueza. Isto existe tudo a nível simbólico, mas que faz parte da forma como nós construímos o género, faz parte da forma como nós replicamos violências simbólicas e materiais e como é que somos construídas socialmente. Eu vou mostrar então algumas imagens sobre o que vocês podem dizer. São imagens recentes, não são as imagens da... Como é que eu mostro isto? São imagens recentes, são imagens retiradas do livro da Carol Adams e são imagens veiculadas em contexto ocidental a partir de 2000, em que Portanto, tentam salientar geralmente aquilo que é consumido, objeto de consumo. Portanto, tens aqui uma, tens aqui outra. Portanto, aqui vê-se a articulação absolutamente os traços, os papéis de género, o sistema de género binário e hierárquico e a forma como mascar, é utilizado para mascarar a opressão dirigida a animais não humanos. Em relação às mulheres, temos aqui esta que é ótima, porque esta é toda a apresentação e mostra bem, Men's Burger, for Men, Benedict Anthony's Foes, portanto, que articula já com as questões, com a heteronormatividade. Assim, faz rir, mas é... Os discursos, nós estamos a falar sobretudo a nível de discurso, que também molda as nossas ações. Pronto. Não sei se isto é explícito, porque já testei esta imagem com várias pessoas, algumas... Real Big Burgers, a boca que abre, portanto, podem fazer. Há uma proteção sexual bastante forte aqui e são sempre, geralmente, há muitas representações de lábios que são sempre feminizados. Stick swallows. Portanto, eles pegaram com a palavra sexualidade e acrescentaram stick e vão fazer uma palavra stick swallows. Isto é um cartaz russo que estávamos com o vídeo que tinha cerca de 5 ou 6 metros no centro. Bem, é prazer. Aqui por acaso não tenho muitas animalizadas. Pois, aqui não tenho animalizadas. Mas é frequente vermos as mulheres, por exemplo, com uma roupa como é que, por exemplo, é leopardo. Ou seja, isto é bastante interessante o que ela analisou já nos anos 90, entretanto ela foi desenvolvendo e outras também, outras mulheres feministas e que mostram exatamente que muito estes discursos se encaixam. O especismo ou o carnismo, que é uma dimensão do especismo, também é um conceito que sempre surgiu mais ou menos, começou a ser pensado, trabalhado. É conhecida a partir de 2010, que é considerada como um sistema ideológico que justifica o consumo de determinados animais não humanos. Determinados, porque no contexto ocidental nós não consumimos todos os animais, fazemos uma hierarquia, portanto o carnismo é sempre situado, depende das características socioeconómicas, políticas, culturais de cada lugar. E geralmente no contexto ocidental nós comemos animais que os herbívoros, os quadrúpedes e os ruminantes domesticados. Aqueles que não são consumidos geralmente são os primatas, são os animais ditos de companhia, são os roedores, por várias razões, ou por uma proximidade social, ou por uma semelhança morfológica, ou então porque os ratos, por exemplo, não comemos, ou pombas, porque está ligado mitificações ou conotações bastante negativas no nosso imaginário coletivo. Portanto, estabelecemos uma hierarquia entre animais edíveis e não edíveis, que depois se manifesta na forma como nós nos relacionamos. Em relação aos animais de companhia, estabelecemos relações de afetividade, proximidade, etc. Em relação às vacas, porcos e etc., estabelecemos uma relação absolutamente de exploração. E fazemos-lo, e se perguntarmos a alguma pessoa na rua, preocupa-se com os animais, a maior parte das pessoas vai dizer: eu gosto de animais. De uma categoria uniforme, indiferenciada, porque também um dos mecanismos que nós pensamos o outro é justamente a uniformização. Falamos em animais, pois eles são múltiplos, diferenciados, como nós também somos, mas também pensei pensados como uma categoria indiferenciada, ou pouco diferenciada. Portanto, se pensarmos e secundarmos, se pensarmos no género, seguindo a perspectiva de Judith Butler, em que uma série de atos e gestos performados de forma reiterada cria uma falsa estabilização do género ao serviço da heterossexualidade normativa, o consumo de carne faz parte destes atos e de gestos. E, portanto, abalar a estrutura do género binário pode passar por uma queerização das nossas práticas de consumo, que abalam também a estrutura. Embora isto possa ser visto como uma ao mínimo e até nem sequer pertinente politicamente, pode fazer bastante diferença. Como nós vamos articular, como é que nós nos pensamos e como é que podemos construir a nossa ação política. Já estou, não sei se fui clara. Como é que se chamava o livro? The Sexual Politics of Meat. Está disponível, pode-se encontrar online, também está lá na Banca da Tortuga, já a tradução espanhola. Sim. E há também online a tradução em português do Brasil. Exato. Calmos cá? Não. Não, não deixa já que seja isso. Não, não estou. Olha, ouvi falar de um caso no Nepal. Uma criança estava a dormir com a avó, uma criança de 3, 4 anos, e o machista entrou pela porta e pegou a criança para a camisola, levou lá para fora e comeu-a. Nunca achei que estou no topo da cadeia alimentar. Já estive em sítios onde há ursos. Sei que se um urso me apanha, come. Acho que não é nenhuma falta de respeito matar para comer. Já vivi anarquicamente, dentro da minha horta, a minha capoeira, no sítio onde até um senhor da aldeia comprou um depósito e abastece toda a aldeia, sem que ninguém tenha de pagar água, através das fezes dos animais produzir o gás natural. Os animais, os meus, andavam soltos, na boa, pá, não consigo matar. Quer dizer, as codornizes, se tivesse uma pressão de ar da maneira que elas me atacavam, eu também lhes dava um tiro no estômago. Dava-lhes um tiro. É melhor não entrarmos por este tipo de discurso. Desculpem. A mim não faz muito sentido estar num bairro onde diz preciso de ouvir alguém a dizer que pegava-me uma pressão de ar e matava codornizes. Elas também matam. Não vejo propriamente a pertinência, desculpa. Porquê? Não deixaste de chegar a porto, mas tudo bem. A diferença é que as codornizes não desfiam, eles têm a cativeira sempre produzida, mesmo não acabem com eles a descer. Portanto, e nenhum animal faz isso a nenhum outro animal. E a diferença, ok, isso aí logo para começar. Portanto, todo o nosso modelo de consumo, logo para começar, não é comparável. Porque eles não reproduzem humanos em cativeiro para a sua alimentação. Nenhuma espécie faz isso. E depois, mesmo que tu queiras e diga que é ok, vou só comer animaizinhos. Por exemplo, caça, por exemplo, a questão está, tu não consegues manter o teu consumo de carne e o consumo de carne de toda a população atual através desse sistema, não consegues. Porque a quantidade de carne e a quantidade de produtos de origem animal que nós comemos todos os dias enquanto sociedade, em sociedade ocidental e europeia, e americana, América do Norte, é impossível manter esse sistema nessa visão idealizada. Sem falar que depois também tens, ok, já caça não resulta, criação em cativeiro também não é comparável, tens o argumento, não é? Então, ok, aqueles animaizinhos felizes. Ponto número um, não, independentemente das condições que eles tenham, ninguém quer viver com uma data de morte assinada, a saber que quando alguém desejar comer-te, tu vais assinada. E depois, isso é isso, completamente insustentável, porque a quantidade de terreno que é necessária para produzir carne implica que haja imensa população que é deslocalizada para essas quintas. E implica que haja um impacto ambiental que não é de todo sustentável e portanto que vai levar a um aquecimento global e à extinção de imensas espécies que ficam sem habitat, portanto não é muito. Eu concordo plenamente contigo. Acho que a exploração animal é uma atrocidade e que... Mas é assim, não é da nossa natureza o não comer carne. Isso não somos herbívoros. Também não é da natureza das mulheres, por exemplo, sei lá, fazer uma data de coisas, por exemplo, que temos aqui à volta, quer dizer, não é da natureza das mulheres. É exatamente os tais três argumentos necessário, normal e natural que nós vimos, que são utilizados para justificar a discriminação de todos os grupos que sempre existiam, e é exatamente esses argumentos que se dão. Então deve-se mais ou menos ter em conta o que é condição e por opção. Por condição, normalmente, cria-nos vitalidade, no caso do que ela estava a dizer. Para dizer aos índios para não comerem. Eu já vou dizer. Não, não, ninguém quer dizer. Por isso é que nós estamos a dizer o contexto ocidental europeu, porque senão isso arredondaria mais numa colonização ou branquitude o racismo a funcionar normalmente. Nós estamos a falar do nosso conceito, do nosso contexto, e tentar problematizar politicamente como é que nos relacionamos com os animais, nomeadamente através das nossas práticas de consumo. Agora, há várias limitações. Também somos bastante críticas do veganismo branco. Absolutamente. Tentamos é pensar politicamente e como é que podemos desenvolver estratégias para ampliar o nosso espaço que seja não especista. Porque o anti-especismo não existe por si, o antirracismo também não existe. Porque eu sou socializada num sistema em que tenho muitas coisas, na construção do meu desejo, das minhas práticas, das minhas interações, das minhas referências, está tudo em nós, porque este sistema nos dá. Agora, podemos é começar a pensar como é que nós podemos construir outro mundo, outras relações com outros que nos são semelhantes e com quem partilhamos este planeta. Pronto, vamos outra vez à questão da condição e da escolha. Exatamente, mas é interessante que em todos estes discursos depois vem a questão dos povos indígenas. Os povos indígenas serão 200 milhões... A chacina que acontece anualmente dos animais não humanos não é devido aos povos indígenas nem às pessoas das geografias expropriadas, colonizadas. É devido ao Ocidente. É o Ocidente que produz, que mata, que consome. E este consumo implica a expropriação de povos indígenas na exploração de terras de outras geografias, continente africano, América do Sul, Ásia e etc. Portanto, está tudo interligado, por isso é que falávamos de uma perspectiva interseccional, que contempla todas estas dimensões e como é que nós podemos desenvolver práticas diferentes. Aliás, há que lembrar que a razão, ou melhor, a maior razão agora, atualmente, maior que o petróleo ou qualquer exploração aurífera da destruição da Amazónia, é a desflorestação para plantações de soja transgénica. E esta soja não é para os veganos, como muitas vezes nos dizem. Esta soja é para fazer rações para os milhões de vacas que para alimentar uma indústria de carne absolutamente insustentável. Falas da soja, falas da soja transgénica, que aliás foi criada para isso. Não foi criada para nós comermos tofu, foi criada para alimentar animais que servirão para estar na mesa das pessoas. E falas de água, solo. Falas de solo, falas de indígenas sem território. Tudo isto pela indústria da carne. E agora também podes falar da questão do ozono, porque a gente já sabe que as Nações Unidas são uma merda. Mas as Nações Unidas têm comissões que às vezes fazem relatórios. E este é um relatório que, inclusive, todas as super mega associações ecológicas, nomeadamente o Greenpeace, que, claro, se for a Shell a pagar-lhe, se for contra os nucleares, se for não sei o quê, este relatório mostra, por A mais B, que o buraco do ozono aumenta devido ao metano produzido pelos gases do gado. Então, novamente, voltamos à mesma história. Quer dizer, e aqui a questão interseccional, não só ao nível de na questão feminista e de género, há também todas as outras questões económicas. Exato. Posso? Para corroborar um pouco o que estavas a dizer, o grande conflito que atualmente existe no Brasil, o conflito provavelmente mais sangrento, tem a ver com a guerra que é movida pelo agronegócio contra os povos indígenas. Precisamente pela pela prática das expropriações que estão a fazer, desde, sobretudo, já aconteci anteriormente, mas desde que este novo governo da extrema-direita, digamos, tomou o poder, estão inclusive a tentar acabar com a Constituição de 1988, que determina o direito à delimitação das terras indígenas. E de facto é reconhecido por todos os observadores internacionais, e principalmente brasileiros, que o grande inimigo dos povos indígenas é o agronegócio, quer dizer, é aquilo que se chama a bancada ruralista, que são pessoas em que há muitas mulheres, aliás. A porta-voz, infelizmente é uma mulher desse movimento, são tipicamente fascistas, têm um discurso tipicamente fascista. Isto é óbvio, quer dizer, é uma questão muito, muito, muito concreta, de facto. E uma experiência que vale a pena ter, enfim, uma experiência horrível que vale a pena ter, é ir ver um apartamento de gado. Os sítios onde os animais, as vacas em particular, são aparcadas, por vezes, há milhares de cabeças, não é? É uma coisa absolutamente, sei lá, é um autêntico pesadelo, não é? Ou então, uma outra experiência também muito interessante é pensar num matador. Um matador, seja qual for, mesmo de pequena dimensão, é uma coisa assombrosa. Eu desde pequena que vou a matanças de porco. Como? Desde pequena que vou a matanças de porco. Sim, uma matança de porco normal, enfim, é um outro caso. Também não é propriamente agradável. Também não é, mas nós não estamos, quer dizer, isso não é o mais representativo. A matança do porco tradicional não é o mais representativo daquilo que estamos a falar, aqui, que é o consumo de carne. O consumo de carne do ponto de vista internacional, quer dizer, europeu e norte-americano e sul-americano, não é? E asiático, não é? Só para aqui falar sobre do complexo industrial animal, que pode ser definido como um conjunto de relações entre o setor corporativo, o Estado e a academia, e que reúne todas as indústrias, veterinária, publicitária, etc, etc. É esse o tópico. Podemos ir a outras dimensões. Posso fazer a minha intervenção não contribuindo para esse sistema, não comprando carne, não consumindo, agora, não consumindo do supermercado e não dando dinheiro para essa indústria. Mas, sendo eu que tinha coelhos, não os comia por acaso, mas pá, batizava-os, eram os meus animais de estimação, mas estavam lá para eu comer. Eu sei que eles não sobrevivem, o coelho doméstico não vai sobreviver no estado selvagem. Também diziam isso do touro, não é? Essa é a razão pela qual eles ficam muitas touradas. Porque sem touradas o touro já se tinha extinguido, não é? Pensa um bocadinho. Isso é mais complicado. Desculpa, desculpa, que está à espera de falar já há um tempo. Sim, eu penso que há um problema fundamental que não se está tratando tanto, que é o próprio problema de considerar outro ser vivo que as suas... que realmente quer ser livre, quer vivir a sua vida, não? Que tenha as suas necessidades, como uma propriedade, como um esclavo, como uma máquina de produção capitalista ao serviço humano. Ou seja, é como... que diferença há entre isso e qualquer outro tipo de esclavismo? Eu não entendo, não se pode ver, não é real. Ainda falando desse contexto que falades vos ou que intentades defender, que eu posso estar mais ou menos de acordo que, bueno, idade média, havia um porco para todo o ano, xa non había nada máis. Okay. Ainda así, hai que entender que o nivel de relación cos animais que existe hoxe en día non é o mesmo que na idade media e que a propia noción de propiedade que hai sobre os animais tampouco é a mesma, non hai non hai esa relación ca natureza, non hai sentido de propiedade, estes animais, estes coelhos eran teus, estes animais non vivías con eles, eran teus e eran para cubrir as túas necesidades. É un problema, nesse sentido non vexo ningún tipo de... é só explotación, non hai unha relación de outro tipo. Tinha unha relación de amizade que batizeus, fazia festas, brincava com eles. Sim, isso é o mesmo que em qualquer outra relação, uma relação heterossexual, por exemplo, o homem até tratar bem a mulher nesse sentido de gostar da mulher e de dar festinhas, não sei o quê. Aparentemente superproteção. E ao mesmo tempo ser machista e oprimi-la de outras formas, portanto não justifica nada o facto de tu dares um nome. Sim, claro, não estou a dizer que justifica. Só estou a dizer que não deixa de não ser. É, também tinha uma relação com o animal, não era só comida, agora é assim. Mas não justifica a exploração. Sim, é uma escravatura. Não deixa de ser uma escravatura. Não, muito obrigado. Eu queria só dizer algumas coisas, porque é que, mas, por exemplo, esta questão do, não é, das vacas ou dos coelhos ou do que for, apropriação, okay? Apropriação, nós temos a mania de apropriar tudo. Alguém aqui tem cães? Tenho eu. Não tenho, vivo com, é difícil. dispositivos com um filme, ok? Portanto, sabes que ele podia estar no algum livro, sem a independência. É necessária a provocação, porque para percebermos isto, é que na realidade nós precisamos, de algum modo, mesmo que seja só simplesmente para os momentos fofinhos e porreiros, desta ligação afetiva. E ela normalmente existe para substituir aquelas que não existem. Ok? Para suprir também uma necessidade, não é? Claro, nós somos feitos disso. Estás a pensar que algum acessório que vai suprir alguma coisa, não é o meu caso na relação com os jovens e muitas outras pessoas. Partilhas a casa com outro ser, porque se é uma pessoa, neste caso é um cão, ou categorizado como tal, não vai suprir uma necessidade. Repara, nós estamos a falar sobre a liberdade dos animais. Diz? Da liberdade dos animais. Quando tu dizes, ok, um animal pode estar, devia estar solto. Porque ele é capaz de ter uma vida saudável e livre, sem a apropriação de alguém. Um coelho, uma galinha... Seja quem for. Portanto, a partir desse momento, eu tenho que enfrentar que todas as ligações de afetividade com qualquer outro animal são parte da minha apropriação voluntária. Sim. E, portanto, imposta. Tanto é que se o cão chegar aqui e destruir alguma coisa, provavelmente vai ser castigado. Porquê? Ele não castigou, ele não destruiu nada. Ele fez uma coisa natural. Não, da mesma forma que nós destruímos coisas. E da mesma forma que alguém nos vai castigar. Portanto, isto simplesmente é um processo de educação. Agora, a questão é que, pronto, sobre as máximas, a micro e a máxima, e a macro, ok? Essa relação é completamente diferente. Quando tu tens os bichos, como eu estava a dizer, que vais podendo ter ou não uma relação e depois, pronto, tens a parte infeliz de decidir matá-lo. A parte infeliz. E depois tens o que é a indústria, não é? Que é feita única e exclusivamente pensada para a matança. Se alguém no meio. No meio daquilo tudo, se houver alguém que diz, eu estou apaixonado pela vaquinha, o gajo é escolhido porque aquilo não é propriamente o sítio ideal para criar ligações de afetividade. E é nesse meio que nós andamos, mais ou menos, a tentar discutir algo que lá está. Quando é por condição, vital, é uma coisa. Quando é por opção, é outra. E nós temos o consumo atual por opção, que, por vezes, chega à parte vital, e então passa a ser condição. E é só isso. Pois, eu acho que estamos aqui a discutir a legitimidade do nosso poder sobre os animais. Opa, eu acho que devíamos ter partido logo de outra cena, porque estamos a pôr em causa tudo o que as nossas amigas disseram. Mas isso é necessário. Sim. Tipo, não existe reação de nada. Pronto, na minha opinião, é absolutamente inquestionável que nós não temos, não deveríamos ter, o poder, não temos autoridade para tomar esse poder, não deveríamos ter para nos apropriarmos de animais, seja para o que for, animal de companhia, para comê-lo, para qualquer forma de poder, na minha opinião, é uma total cobardia, não é? E isso de, eu gosto muito e até tenho uma relação, mas depois como? Isso para mim é uma perversão total, uma espécie de psicopatia, não é? Que uma relação que se estabelece com um animal, quer dizer, se tu gostas do animal e enfim o comes, que farás se não gostasses? Também até de um dia e também me vai comer. Ainda bem, porque imagina que seria viver para sempre, não é? Seria absolutamente impensável, não é? Viver para sempre não era possível. Ela está a citar um ciclo que acontece, que é real. E nós tentamos. Estamos a preparar coisas que não têm nada a ver, mas nada a ver. Não, acho que é isso. Acho que não deveríamos, sinceramente, estar a discutir isto, porque este evento, este debate, Quarto, precisamente, é precisamente um grito sobre, olha, vamos parar de subjugar aos nossos caprichos, que nem sequer é uma necessidade comer carne ou peixe, portanto, vamos parar de exercermos violência sobre seres que, evidentemente, estão numa posição menos privilegiada. Portanto, este aqui é o ponto de partida, e é assim um bocado aborrecido estar aqui a discutir se é legítimo ou não exercermos violência sobre animais. Opa, não é legítimo. Não é legítimo. É vergonhoso, na verdade, não é? Agora, a cultura leva-nos a isto? Leva. É natural e comemos aquilo e no final fazemos uma festinha e dizemos que amamos ao mesmo animal que, da mesma espécie que acabámos de comer? Sim, estas coisas todas entram no nosso inconsciente de uma forma inconsciente, precisamente, porque não se fala nisto, não é? São modelos relacionais, formas de nos comportarmos, de estarmos, de existirmos, e estas coisas nunca são debatidas. Sim, sem dúvida, é perfeitamente natural, eu percebo até que alguém diga que ama muito animais, no entanto, não passa um dia sem comer dois ou três, eu percebo. O que é preciso é, se calhar, não sei, talvez, pensar como é que se dá esta coisa de ser tão normal, não é? Tipo, as pessoas ficam indignadas quando alguém diz, opá, mas isso é uma cobardia, estás a fazer um animal. Não é? É tão normal, não é? Como é que chegamos ao ponto de ser tão normal, tão aceitável, exercermos violência sobre um ser que não está numa posição privilegiada e ainda por cima não temos qualquer necessidade de o fazer? Temos, talvez, não para nos alimentarmos e para nos desenvolvermos sob o ponto de vista como pessoas, mas talvez para suprir outras necessidades e outras frustrações que têm a ver com a necessidade que temos de praticar o poder, não é? De mostrarmos a nós e ao mundo que mandamos, que somos, que podemos, que subjugamos. E se calhar era interessante aqui, por exemplo, pensarmos porquê que temos esta necessidade de fazer isto? Porquê que quando só parece que às vezes só quando exercemos a autoridade, só quando dizemos, olha, sou eu que me mando, portanto é assim e acabou, parece que só aqui é que estamos, é que encontramos um lugar dentro de nós próprios e dentro da nossa identidade. E isso funciona em relação aos animais, em relação às mulheres, em relação a outros povos, não é? Quer dizer, em relação a tudo. Temos que só. Há uma. Acho que foi a Spector que disse: opa, ninguém é muito bom. Na verdade, as pessoas só são boas quando morrem. É? Porquê? Porque quando as pessoas morrem, eu já posso elogiá-la de uma posição de poder. Ela já pode ser genial, porque já morreu. E eu não, estou viva. Portanto, não é? Eu acho que isto é que seria interessante pensar nisto e como é que chegamos a esta cena de tipo, pá, é tão normal, eu vou matar, ela também me mata, também me morre, também. Quer dizer, não pode ser normal, não é? Portanto, como é que chegamos a isto? Sim, Eu creio que. Creio que, acima de tudo, o primeiro passo importante é politizar todo e qualquer tipo de relação que a gente tem com o mundo. Inclusive, ou melhor, nomeadamente e muito especialmente, politizar a nossa forma de comer e a nossa forma de nos relacionarmos com os animais não humanos. E do que aqui falamos? Falamos de especismo. Especismo é uma relação de dominação por parte dos humanos sobre animais não humanos. E o que aqui estamos a falar é o que decorre destas relações de dominação, nomeadamente no asco do capitalismo, o complexo industrial da carne. E o que aqui estamos a discutir é que esta relação de dominação tem a mesma fonte que a relação de dominação que se traduz em machismo, isto é, a relação de dominação sobre as mulheres, sobre os corpos e os géneros e as sexualidades dissidentes e por aí fora. Isto é, há uma hegemonia patriarcal que se relaciona com o resto dos seres oprimindo-os. E por isso isto é uma discussão política. Não é se eu gosto dos meus coelhinhos ou se as condomínios levam tiros. É como é que está a politizar, ou melhor, qual é a política das relações com o mundo, com a alimentação e com o resto dos seres. creio, eu creio que é muito importante perceber e manter a ideia de que este é um debate político. E já por isso tem o nome que tem. Não estamos a falar de gostos, não estamos a falar, estamos a falar da opressão e da dominação exercida sobre outros seres, que ainda para mais não se defendem como nós. Nem têm como. Mas resistem. Exato. Através das tuas. A questão do Oscar e de falar dos ditos animais de estimação. Eu concordo totalmente contigo, Oscar. Aliás, o que é que acontece a seguir a um mês ou dois meses a seguir ao Natal? É que aquelas pessoas todas que resolvem dar cãezinhos e gatinhos ou a pessoas que até nem estavam para aí viradas, depois o cãozinho mija, o gatinho arranha e um mês depois está na rua, não é? E é quando falamos nesta questão, esta relação de dominação passa pela forma, pela alimentação, mas também passa realmente pela integralidade da nossa relação com os animais. E até na linguagem. Ah, grande cão! Que vaca que aquela gaja é! Vaca, que cabra! Não é, quer dizer? Cadela. Mas é giro que tu ouves e vais, estás com o cão no parque e ouves as pessoas, vêm com o seu cão também e dizem, ah pá, os animais é que são nossos amigos. Há cães que são muito melhores que pessoas. Pois não sabemos bem por onde, não é? Mas o que há que repensar, creio eu, e o que há que refletir, primeiro que tudo, é se a forma como nos relacionamos com os restantes seres do mundo é uma relação de opressão, de domínio, da exploração. Claro que é, mas porquê? Porquê que... Porquê? Porquê? Calma, porquê que está mais com a companhia de primeiras, eu a seguir e tu a seguir. Eu primeiro queria decir una puntualización que ya se dijo antes, mas hay que tener cuidado con estos discursos. No es lo mismo, desde mi punto de vista, vivir en una ciudad y tener el discurso vegano que vivir en un bobo y ser un velliño de 80 años y llevar viviendo la misma vida. Hay que tener cuidado con cómo. No, yo no me relaciono. Una persona de ciudad que vive siempre en la ciudad no se relaciona igual con la naturaleza que una persona de aquí de un pueblo X o, no sé, del llamado tercer mundo, obviamente. Sigue habiendo relaciones de dominación, está claro. Y otro punto es que a mí sí que me interesa que exista un conflicto en este sentido, por lo menos. Yo prefiero escuchar. Servimos aquí para retroalimentar que somos antiespecistas y veganos, tampoco tiene sentido esto, pienso yo. Llevo muchos años siendo vegano, vengo a esta charla y pienso, si somos aquí todos, se vengo a escuchar lo que ya sé o que no me interesa. O sea, yo pienso que aunque no esté de acuerdo con otros discursos, está bien escuchar y ver opinión y ver si podemos concordar en ciertas cosas y bueno, eso un poco, ¿no? Porque no todos estamos en el mismo punto en la vida para o mejor sí que pensamos de la misma forma o queremos acabar con todas las relaciones de poder, más mejor no todos estamos en el mismo punto respecto a esta lucha concreta, no sé. Há muitas lutas, há gente que está mais metida numa que noutra, não? Não sei. Sim. Eu acho que é muito importante o que disseste, Pablo. Parece que é evidente para todos nós que as relações dos seres humanos com outros animais, e particularmente com os chamados animais de estimação, nas sociedades industriais e nos contextos industriais, quer dizer, nos contextos urbanos, tornou-se enorme. Quer dizer, porque passou a haver a solidão nas cidades, especialmente nas grandes cidades, tornou-se manifesta, não é? E daí o recurso constante aos chamados animais de estimação. Pode chegar a pontos extremos, como em alguns casos. Sei lá, não sei se é só no Japão, mas enfim, em outros países semelhantes, em grandes cidades, em que a relação de muitas pessoas com gatos e cães, em particular, pode ser também com os animais que possam estar em casas, tornou-se compulsivo, por um lado, extremamente dependente, mas a um ponto quase patológico. Por exemplo, vocês sabem que há, em alguns destes países, em algumas destas cidades, restaurantes para cães ou gatos, que são servidos à mesa, quer dizer, há toda uma parafernália de vestuário para animais de estimação, quer dizer, há pessoas, estas pessoas que estão numa situação de solidão extrema e que dizem, por exemplo, mesmo que tendo filhos ou tendo tido filhos, dizem, é bom ter tido filhos, mas os filhos vão-se embora, os animais podem ficar com eles. Portanto, a relação de poder é óbvia, não é? Mas aqui há qualquer coisa, não só aquela relação tradicional que costuma haver com um cão ou com um gato, em particular, por exemplo, num meio rural, onde há espaço, onde os animais podem dar à solta. Isto aqui já é uma transformação que eu acho que tem qualquer coisa que fosse lógica, não é? Esta relação, quer dizer, o facto de as pessoas terem animais em casa, em situações, por exemplo, podem ter sido cães, por exemplo, o caso dos cães, por vezes são raças enormes, quer dizer, de grande tamanho, que estão num apartamento. Isto é uma coisa, talvez já vi isto é, realmente é de um sofrimento. Casar em barro no apartamento, por exemplo. Sim. Por vezes as pessoas são levadas a cagar de medicação, depois os veterinários, depois isto é toda uma indústria que gira à volta dos animais de estimação, não é? Estava a falar do caso extremo dos restaurantes e hotéis para cães e gatos. E, claro, que isto é só uma digamos, uma parte da população ínfima, não é? Que tem um para isto, que tem essa cabeça assim já. Um bocado desfocado. Mas quer dizer, mas a nossa relação, a relação humana com os outros animais, por exemplo, ouvi recentemente um relatório, mais um relatório de uma instituição internacional, não sei se está ligada à Unesco, que diz que é o resultado de um trabalho que foi feito sobre a perda de imunidade das crianças nas cidades. As cidades ocidentais, quer dizer, as crianças têm vindo a perder imunidade porque vivem em redomas, não é? E, portanto, o que os autores deste relatório promovem, a exemplo de autores de relatórios anteriores, é que as crianças pequenas, na medida do possível, sejam educadas no mundo rural, no campo, em aldeias. E que não podendo, se isso não puder acontecer, que pelo menos tenham contacto com animais e que se sujem com eles, mexam na terra, etc. Portanto, é evidente que nós, ao falarmos destas questões, estamos a abordar questões de alguma extremidade, não é? Quer dizer, por exemplo, a perda de imunidade das crianças no mundo contemporâneo, nas cidades, é uma coisa incrível, não é? Quer dizer, daí que a relação que nós temos em geral com os outros animais seja quase sempre problemática. Quer dizer, eu, por exemplo, tenho cavalos que nem são montados, andam em liberdade e tal, mas quer dizer, eles são confinados a um território, neste caso, de 10 hectares. Não vivem mal, quer dizer, têm alimentação natural do campo, etc. E vivo também com cães e gatos, cadelas e gatos. Quer dizer, é evidente que tem que haver alguma preocupação com eles, quer dizer, embora andam sempre soltos, não é? Mas, por exemplo, se acontecer algum problema com um rebanho, é claro que o vizinho do rebanho vai me bater à porta, não é? Portanto, há sempre asos para conflitos. Quer dizer, quero dizer com isto, por mais que as condições sejam favoráveis, por exemplo, os animais andarem à solta, não estarem presos, etc., de qualquer maneira há uma dependência em relação a nós. Quer dizer, e, portanto, a relação quase nunca é pacífica com os animais, com estes animais. Animais domesticados, é, todo o processo de domesticação. Claro, são animais domesticados. Aqui mesmo. Mas aqui, acho que aqui a grande questão que se foi levantada é sobre, digamos, a produção animal de um sistema industrial que é, que vive em que instituiu os campos de concentração. São campos de concentração, não é? Os animais, quer sejam porcos ou vacas, etc. São coisas para que eu acho que vale, há bocado disse que vale a pena viver, mas vale a pena viver uma vez, para, porque é realmente, digamos, é uma injeção, uma injeção importante. Acho que é a lógica depois. Okay. Eu só queria dizer uma coisa, porque há um bocado. Isto é que. Há bocado disseste que isto é uma discussão política. É. Mas ao mesmo tempo é também uma discussão, se quiseres, para não quebrar muito e para um quase espiritual para religiosa. Ok, eu não queria chegar tanto porque o religioso já a maior parte das religiões não querem saber dos animais, mas há ali uma parte da religião mística budista que aceita realmente que os animais tenham um direito à vida, incluindo insetos e afins. Agora, seguindo o conhecimento disso e comparando aquilo que nós temos na realidade, isto fugindo completamente um bocadinho à industrialização de alguma coisa, incluindo comportamentos e escolhas familiares ou de sociedade, tem a ver com uma coisa tão simples quanto focar a nossa atenção nos outros. A sociedade está feita em prol das expressões externas a nós. Não em prol das nossas, em prol das expressões externas a nós. Se alguém chegar aqui e dizer uma coisa fantástica, uau, todos, quer dizer, nós identificamos, vamos, e ele é que é. Não. Espera aí, nós estamos a esquecer de nós. E realmente, nós, uma maioria das pessoas, tenta encontrar algo mais além, antes de se encontrar a si próprio. Que bizarro. Mas pronto. Isto vai para a educação e todas aquelas coisas bonitas e terríveis. Eu não sei se é essa a resposta à pergunta que eu fiz, não. Porque é que. Porque é que está natural e normal, porque, não é? A tua atenção, porque a nossa atenção está no externo. Porque se a tua atenção ou a minha atenção estiver no interior, exato, eu não tenho necessidade de impor nada. Porque seja lá a tua escolha, é a tua escolha, não é minha. Claro, logo. E para falar de ética, convergimos completamente nisso. Eu creio que muito do que tu estás a essa dita relação, creio que passa por essa noção ética, não é? A ética é uma coisa que vem do interior, isto é, a moral é uma coisa que está de fora e nos diz, faz bem àquele, porque assim eu não te castigo. E eu, claro, se isto não tiver, se a moral não estiver a ver, eu estou-me a lixar se faço bem ou mal, e a ética é uma parte interna das relações, isto é, eu faço bem a esta pessoa porque eu me sinto bem a fazer-lhe bem, não é? E creio eu acho que a ética põe de lado a minha opção. Mas estamos a falar de moral ou de ética, que não é bem a mesma coisa. Não, eu estava a falar, a moral não tem nada a ver, eu aqui entro, bem, sim, também tem de alguma forma, mas o que eu estava a dizer é que a mim parece-me que o que o Oscar está a falar passa muito por ética, sua ética, esta palavra já parece tão plástica quase, mas uma relação de eu sinto-te e porque te sinto quero que tu estejas bem assim como tu me sentes e porque me sentes quero que eu esteja bem. Isso é uma comunicação animal, ok? Que existe aqui e agora, ressonante, ok? Ela existe, nós é que a ignoramos. Exato. Nós é que dizemos, as palavras é que são. E depois andamos a discutir as palavras. Claro. É só isso. Porque as palavras são sempre as palavras, nunca são iguais. Mas pronto, nesta relação, quando tu tens a necessidade de... É quase como nós quando existimos, quando os outros existem. Se os outros não existissem, os outros não sabiam que eu existia, logo eu não existia. Neste sentido de relação social. Ok? Que é assim. Nós estávamos a discutir, a tentar defender uma coisa para que uma maioria preste atenção a alguma coisa. Senão não tem sentido despertar. Posso só dizer uma coisa? Eu estava a pensar, a autoformular a seguinte questão, quando me apercebi que isto não existe. que estava a pensar assim, onde é que a nossa educação afetiva falhou? Não há educação afetiva. Não há. Não é cada vez menos. Não é cada vez menos, não existe. Não, há, não, há. Não existe. Alguém aqui no seu percurso escolar, académico, teve educação afetiva? Alguém, algum professor falou que é uma emoção, que é um pensamento? Tipo, esta cena que estás a sentir em relação àquilo é totalmente diferente ao que aquele está a sentir em relação à mesma coisa. Tipo, o que é isto? O que é que estamos a falar? Alguém estudou sobre isso? A mim nunca ninguém me ensinou isso. Eu, como fui para a Humanidades, tive, acho que foi no 11º, não, no 11º Introdução à Filosofia. A coisa ia parar aí, não é? Sabemos como é que é a Introdução à Filosofia, a questão de pensamento e tal. E depois também Psicologia, porque fui para a Humanidades. Os meus colegas que foram para os outros três agrupamentos, não sei como é que isso está agora, porque estou a falar há 20 anos atrás. Eu fui passar, se eu tive graças a Deus. A Deusa. Graças a Deus. Pronto. Há 20 anos não era. Há 20 anos só se tinha filosofia quem fosse para a Humanidades. Portanto, tu acabavas o 12º ano sem nunca teres tido uma disciplina que te falasse sobre uma coisa que é a seguinte: pensar. Um sistema que era oprimido nunca. Não nos ensina a pensar. Aliás, o sistema ensina a não pensar. Né? Desculpa, isso ensina a não pensar, a reproduzir, a executar, sempre sem pensar. Né? Se calhar estas apropriações, esta dominação sobre seres que estão num lugar não privilegiado, pode ter alguma coisa a ver com isto, não é? Com o nosso próprio autodesconhecimento, com a cegueira total em que vivemos sobre o que é ser pessoa, o que é um ser ciente, não é? Que sente, que pensa, que tem história, que tem uma idiosincrasia e como é que se situa isso no país, na história, na família, na sociedade, não é? Eu não sei, eu gosto de todas as questões que vêm, acabo sempre por parar nisto. Não sei se é uma obsessão minha não diagnosticada ou se tenho alguma coisa a ver com isto. Mas a mim parece-me que nós dizemos, e daí a ter manifestado algum, pronto, enfim, alguma emocionalidade, desculpem, não estou a pronto, é isso, não é? Só tipo, eu percebo aquilo que estavas a dizer, de ser interessante haver vários pontos de vista, e até andarmos aqui todos a concordar uns com os outros. Mas também ao mesmo tempo, no meu dia a dia, já tenho esse debate tipo milhões de vezes. E também é fixe. Não se consegue ser bem. Nós partimos já de um ponto um bocadinho mais à frente nesse debate. E não sei, para mim seria interessante passar mais à discussão de porque é que é diferente o veganismo do anti-especismo e de que forma que nós podemos ter, por exemplo, estratégias diferentes, ou enfim. E também da relação, perceber melhor qual a relação do transfeminismo com o anti-especismo, ou seja, ter esse debate também é fixe e é preciso partir de uma base. Mas percebo também o que diz, mas sempre também se tem o que. Se queres de facto mudar alguma coisa, sendo que o mundo está tão atrasado de ter alguma vez pensado nestas questões, e digo mesmo, ou seja, anti-especismo muito mais, mas mesmo feminismo eu acho que tens de conseguir falar com as pessoas, senão não estás a pensar. Mas o que eu digo é que já esse debate pequeno, é um debate que eu já tive milhões de vezes. Pois, só que no meu dia a dia. Mas pronto, dizer que queres falar com os outros que existem. Eu sei que é muito lixado, sobretudo com questões destas delicadas, deve ser um bocado. Já é fixe ter um espaço onde as pessoas também já concordem numa base, da mesma forma que é interessante, por exemplo, para mim, falar com mulheres que não se dizem feministas, ok? No dia a dia, mas também encontrar com mulheres feministas e ter um certo debate. Tem que vos entender, portanto. Posso então trabalhar? Não, sim, eu concordo com o que a Diana está a dizer, porque assim, nós, sim, é necessário esse espaço mais inteiro, mais nosso de discussão, mas isso fazemos em eventos nossos, os nossos coletivos, privados, não em públicos. Se chegarmos a um evento público, é para passar também alguma informação, para criar alguma discussão. Mas a questão é que há muita coisa ainda para discutir, primeiramente, nós é. É o que faz para um contexto para a diferença do Estado espanhol, mas nós aqui não temos movimento anti-especista. A única coisa que se fala é de veganismo, mas não há anti-especismo aqui ainda. E, ok, é interessante. Isto supostamente já é um evento para nós. E assim, não é? Nós não estamos a ir a uma audiência completamente diferente, estamos a partir de uma perspectiva anarquista, que já há situações não hierárquicas como na nossa volta. E ok, é verdade, temos que chegar às pessoas, mas há contextos e também há uma questão de focar as energias, não? E uma questão de ter privilégios também. Ou seja, se temos acesso, já estamos aqui, já temos acesso a um certo tipo de literatura, a um certo tipo de etc., se calhar há questões que nós próprios, por nós mesmos, também já devíamos fazer o nosso trabalho de casa e ver e investigar um bocadinho antes de intervir e de exigir que todo o debate se centre à volta de questões muito elementares, não é? O mesmo aquela velha metáfora de entrar numa faculdade e de matemática e decidir de repente que a professora tem que nos explicar aquela coisa tipo mais essencial. Então, tá, acho que era super interessante vermos as diferenças entre o veganismo e o antiespecismo, fazermos a crítica do veganismo e do veganismo branco, vermos as interseções entre transfeminismo e veganismo, porque cá em Portugal o que nós temos é um movimento vegano super branco, mainstream, neoliberal, e depois temos um movimento feminista que está completamente dissociado e que faz tipo febradas feministas, e LGBT. LGBT, exatamente, portanto, que se apropria dos corpos de animais não humanos, não percebendo que a apropriação que eles estão a perpetuar dos corpos de animais não humanos é a mesma que eles fazem. É a mesma que eles fazem. Não percebendo, descredibilizando. Porque há essa linha também de descredibilizar. Porque toda a informação está preparada para não ser pensada. Claro, claro. Mas só para ser consumida. A quem dirigimos as críticas? No nosso caso, o que nós temos feito, nós exigimos ao online. E é muito o que nós temos envolvido, é, também fizemos ações de rua, concentrações, etc. Mas é sobretudo uma ação intra-movimento. Falar para os movimentos sociais do LGBT e mostrar estas articulações e feminista, não é? Porque o que nós sentimos é que, de facto, a lógica é a mesma no movimento feminista. Questionámos o essencialismo biológico, dizemos que o pessoal é político, questionámos as categorias, tentámos desnaturalizá-las e, ao mesmo tempo, na relação com os animais, ou pensando nas nossas relações com os animais não humanos, nomeadamente aqueles que são utilizados como carne, acabámos por reiterar e de forma às vezes até orgulhosa, as lógicas que questionamos em relação aos movimentos onde estamos, no movimento feminista. E é um pouco que alguns das feministas que eu referi há pouco, Carol Adams, Marty Kill e outros grupos transfeministas para a libertação animal, tentam trazer isso. Se vamos questionar o essencialismo biológico, se vamos dizer que o pessoal é político, se vamos questionar as categorias, por não fazê-lo também nas nossas relações com as outras pessoas e, nomeadamente, com os animais não humanos. É um pouco isso. No fundo, roda tudo muito à volta daquela mentalidade binária, não é? Que se criam duas categorias, que é natureza, cultura, homem, mulher, animais não humanos, animais humanos, né? E depois criam-se esse binarismo. Como se fossem categorias distintas, completamente diferentes, e depois hierarquizam-se estas categorias em que uma é tipo a superior e a outra é inferior, e com base nisso justificam-se umas quantas explorações e opressões. E o que é que serve, portanto, o mundo está escrito numa uniformização, numa homogeneização, parece que não conseguimos lidar com as coisas e com o mundo e com os outros, se não os enquadrarmos numa categoria homogénea. E de preferência, a ver se chegámos rapidamente a uma só categoria, que assim é tudo igual e a gente já não... Teoricamente, há quem já tenha feito as diferentes linhas do antiespecismo. Há quem fale do antiespecismo da identidade, e aí surgem nomes mais do mainstream, do Peter Singer, Tom Regan, e etc., em que, de facto, tentam alargar a esfera de consideração moral a determinadas espécies não humanas. Mas partindo sempre do excepcionalismo humano. Portanto, os primatas que têm uma maior proximidade, supostamente, connosco, podem entrar na esfera. Depois há o antiespecismo da diferença, em que tenta dizer há diferenças que nos separam, os animais são múltiplos e há que as reconhecer. E depois há o antiespecismo que há que é muito recente e que também traz muitos aportes do queer e do feminismo, em que fala da indistinção. Nós somos corporalidades, algo que nos liga, a vulnerabilidade dos corpos, a precariedade das vidas, e é a partir daí que nós temos que pensar politicamente em estratégias de ação. Portanto, há diferentes linhas de antiespecismo. Mas é interessante, e é uma reflexão que nem sequer está acabada, é que alguns movimentos partem do questionamento do parto, ou seja, incidem nas macro-políticas. Um movimento feminista, se isento ao patriarcado, capitalismo, poucas incidem no Estado, ou questionam o Estado e a naturalização do Estado, e etc. Mas, e depois agora desenvolve-se as micro-políticas. O anarquismo também, tradicionalmente assim. O antiespecismo. Falemos assim, em categoria lata, eu acho que quase que inicialmente o universo que parte das micropolíticas e torna-se quase o veganismo quase identitário, e não, sobretudo aqui nesta geografia, não vai além, não questiona outra existência e não articula com os outros sistemas de opressão. Portanto, o que é que isto acontece? O que é que se parte para as micropolíticas nos movimentos e não se parte das micropolíticas, muitas vezes ficam confinados aí? É algo que eu tenho sentido na experiência aqui a fazer ativismo antiespecista, que é muito branco, sim, neoliberal, e que parte é uma questão identitária e que é o feminismo branco, é o feminismo evangelista, feminismo não, veganismo evangelista, trazer a luz, como somos iluminados, há aqui quase um moralismo e é preciso iluminar as outras pessoas. Isto acaba por replicar lógicas da opressão, na minha opinião. Sim, fazer as coisas falsas, toda a forma mais simples. Deixa-me só avisar, a conversa vai. Temos mais ou menos 15 minutos. Tenho duas pessoas que levantaram a mão, já levantam toda um bocado e aqui. E eu desculpa. Não. Só para, porque há pouco tempo já, e se a malta quiser se alargar um bocado para poder falar toda a gente. Só queria falar um bocado da questão da apropriação e das propriedades. Logo quando nos estamos a apropriar de um espaço e dizemos este é o meu espaço e a partir daqui só entra ou não quem eu quero, é a minha casa, só entra ou não quem eu quero, estou a definir uma propriedade naquilo que é um planeta que é de todos, estou a delimitar fronteiras para mim, acho que é necessário para mim, restringir um espaço e, epá, eu vivendo numa aldeia, a minha porta do quintal sempre aberta, a minha porta de casa sempre aberta, a porta da casa da minha avó com a chave na porta, a porta da loja aberta, mesmo sem ninguém lá estar. Vives tu assim e isso é despropriação. Agora, o meu vizinho dorme com o porco anda dentro de casa, anda no quintal, tipo, o porco é o melhor amigo, e isso aqui com o meu porco. José Luís Peixoto, tem um cão, foi à Coreia do Sul, comeu o cão. É cobardia, porquê? Não é uma questão de cobardia. A questão é que isso enquadra-se muito nos discursos. Quando se tenta politizar a questão do consumo de outros animais não humanos, é que o especismo tem várias dimensões. Tem o entretenimento, tem o vestuário, tem o consumo, tem o discurso, tem muitas dimensões. E depois torna-se muito difícil os debates, porque é tudo trazido ao mesmo tempo, que mostra de facto a necessidade de trabalhar isso demais. Mas, geralmente, quando se tenta politizar, surgem vários argumentos. A questão da autonomia, a questão da liberdade de escolha e a questão da privacidade. A questão da autonomia, como se, portanto, eu faço, ou seja, está sempre ligada a uma falta de noção de responsabilidade para com as outras pessoas e para com os outros seres. E depois, a questão da privacidade, que é muito... A liberdade de escolha, por exemplo, a liberdade de escolha. Eu sou livre de comer animais. Porque eu exerço a minha liberdade, mas isto está a objetificação dos animais. Não é a mesma coisa que eu vestir uma saia em que eu estou a exercer a minha liberdade de escolha. Há um ser senciente, ou não senciente, não importa, na qual eu estou a fazer uma relação de domínio e de poder. Elas existem. Eu tenho uma relação de poder com o Jó. É? Ele pertenceu a uma espécie, foi domesticado, ele vive em liberdade condicionada. Sei perfeitamente isso. A alimentação que eu lhe dou, às vezes vegana, misturada depois com não vegana, de origem animal, porque eu sei de onde vem, não é uma questão fácil de gerir. Agora, é problematizar como é que nós podemos gerir, como é que nós podemos criar alternativas. É isso. A privacidade é a mesma coisa. É a minha esfera privada e na minha esfera privada faço e como o que me apetece. Mas isto está ligado ao quê? A uma noção liberal de privacidade sem interferência exterior. Eu posso fazê-lo novamente com a ceia. Os animais são seres, são Sim, e as plantas, falas para elas, desenvolvem-se muito mais. E também, se cortares uma planta, estás a separar aquilo que lhe dá vitalidade. Estás a separá-la de vez. Achas que comer um tomate e matar um porco, quando te espetas a faca na barriga, é a mesma coisa? Aí não, podemos podemos ir por várias perspectivas. Mas eu não sei até que ponto o tomate não sente. Não, pronto, e por isso há informação disponível que mostra que o tomate não sente, que há este conceito já trabalhado desde a década de 70, que é senciência, que é uma das coisas que nos aproxima, por exemplo, da maior parte dos animais não humanos, nomeadamente aqueles que nós comemos. Isso, só ficar certo, tu voltas muito à questão de gostar, não importa se gostas, isso é a mesma coisa que tinham referido das relações super abusivas, uma monogâmica. Não interessa se gostas, que seja se gostas abstrato. O que interessa é que estás a restringir a autonomia e a liberdade da vida daquela pessoa. Sim, e liberdade, se me vir da mais, eu também vai lá e come. O leão também vai lá e come, a piranha vai lá e come. Mas daí sempre que nós falamos da visão sistémica, que é preso por um sistema. Não existe um sistema a fragilizar-te, a meter-te numa posição em que o tubarão tem mais poder. Ele não te encarcera. Sim, ele não encarcera, mas se ele tivesse capacidade para me encarcerar, encarcerava-me. Mas não tem. Não. Não tem. Por isso é que está na posição não privilegiada, porque não tem. Mas pessoas à espera para falar. Não, só queria responder porque eu acho que é que está na briga. Depois, se quiseres, vir-te lá fora. É, e isso depois lá fora pode-se. Eu queria fazer uma pergunta e depois fazer um comentário. A pergunta é, por desconhecimento, meu, desculpem, se quando estão a referir-se, usando a expressão animais não humanos, estão a incluir todas as espécies, por exemplo, aranhas, todas as espécies. Sim. Se bem que é uma palavra, a nível pessoal, que não me agrada, porque em todo caso parte da detecção do outro e acaba por centrar o humano, que é não humano, é a mesma coisa de ser não heterossexuais, quer dizer, e não tem, não é? Percebem o que quer dizer? E agora eu ia fazer o comentário, que a meu ver é pior do que o que estás a dizer, porque se inclui todos os animais, então, falar em animais não humanos é talvez dizer, como por exemplo dizer. Todos os humanos não que não são da freguesia da Foz, talvez. Ou até de um local mais pequeno. Porque há tantas espécies na Terra. Estava a dizer não humano, ainda por cima, e depois o que é isso do não humano? Não deveria ser não homo sapiens sapiens? A nossa espécie é sapiens sapiens, não é humano. Humana. Mas é isso. Um conceito, mas a questão é mesmo que se. Isto é, a própria expressão não insere em si já elementos de dominação. Sim, de sim. A tentativa não é para a tentativa de focar o facto de os humanos também serem animais. Talvez os animais humanos e os animais não humanos. Mas sim, mas concordo completamente que continuarem a ser a expressão de sua opinião. Há já quem tenha, em inglês, alguma expressão que começou melhor, que é no others, por exemplo. Em português utilizamos isto, mas pessoalmente é uma expressão que não nos satisfaz. Várias coisas. É falta de respeito. Às vezes, por acaso algum dia for assassinada, se o gajo me matar só é falta de respeito. Mas se me matar e comer, ao menos ainda vou ser parte dele. Claro, também já não sentes nada, estás mal, não é? Prefiro ser comida. Pá, depois de morte não prefiro nada. Então não me adianta preferir. Não vou estar lá para esse lugar. Eu queria só dizer mais uma última coisa antes de acabar. Algo tão simples quanto a cena binária. A cena binária traduz uma coisa, que é absolutismo. Todo o absoluto é fragmentado sobre novos absolutos. E esses novos absolutos têm novos absolutos em três. E mais outros, e mais outros. Para dizer uma coisa, que tem a ver com algo. Que é a aceitação da simplicidade, que não é propriamente se gostamos ou não gostamos, aquilo que está a existir, ou o rio que está a passar, a aceitação da simplicidade, ou então a necessidade de explicar. Então, se o rio passa, se cada partícula que passou lá na frente dos meus olhos, eu preciso da explicação concreta, a especificação identificada dela própria, etc. Então, de repente, já não tenho nem rio, nem vida. É só isso. Estou focado na minha necessidade e o resto... É verdade. Eu acho que, pronto, a malta, se quiser, pode continuar a ter esta conversa lá embaixo, nas bancas ou no bar. Ou... Agora eu queria só pedir uma coisa. O debate agora dos incêndios será em baixo. Se não se importam, cada um levar a sua. Não, porque é uma paralela. Ah, a paralela. Mas então...